para, por Nina, favor. Deixa eu te contar tudo que eu planejei. Arrumei as malas e vou te levar, pra um lugar tão longe que dê pra sentir energia boa e água do mar. É que você sabe, amor, eu não sou tão bom com a dor. Me ensinou tudo que eu sei, peço que entenda que hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei. Seu olhar me esconde que eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é. Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas, e quando volta do rolê vai fingir que tanto faz. Deita na minha cama e espera outro dia. Ontem eu tava em brasa dando baile, ela disse: será que podemos ficar só? Perguntava sobre como tá minha vida, eu querendo cortar laço, ela querendo fazer nó. O replay é consequência do sigilo, eu sei. Fala que eu desperto um lado dela. Eu falando sobre dominar o mundo, logo ela me disse que o mundo mesmo era a bunda dela. Toda vez que nós tá junto é problema. Ela diz que eu só bebo, é boato. Ela diz que eu não presto, sai dessa. Ela fica selvagem no meu quarto. Fala que essa noite quer tá comigo. Tu me chama de safado, aumento o libido. Ela disse que eu não valho nada, por isso que essa noite ela vem foder comigo, ferro. Ô mulher, tu faz de um jeito que ninguém faz. Se joga na cama, me pede um tapa, sentando por cima é gostosa demais. Por baixo acaba com o pai. Tá dizendo que eu não sou nada. Diz que não quer ser amada e que seu amor já basta. Quem sou eu? Eu não sei se você percebeu que eu ando tão triste pensando na gente, lembrando que a gente viveu. Oh, se doer quando aprendi que teu amor. Eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é. Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas, e quando volta do rolê vai fingir que tanto faz. Deita na minha cama e espera outro dia. Ah, confesso que hoje eu sinto saudade de você, mas se para essa vontade de fuder, pô, eu te prometo que o tempo que eu fico no estúdio para compor, eu vou repor. Até porque amor, até porque amor, eu percebo como você fica quando eu falo que eu vou. Sempre apoiando meu voo. E você sabe que quando eu vou, tá, é tapa pra caralho nessa bunda linda, ó. Churrasque brama gelada lá da vila, é. Sintonia dessas há tempo não via, ó. Aquele clichê, se pá, vem de outras vidas. Aquele clichê, eu sozinho teme, nós dois juntos temos um mundo romântico, né? E aquele clichê, eu sozinho rimo, nós dois juntos rimos e conquistamos tudo. Às vezes a gente briga, aquelas conversas. Paciência dela não é tão grande quanto a bunda dela. Eu nem sei se eu tô errado, mas você sempre tá certa. Preta, fica com a razão pra que serve essa merda. Eu tô com a mente louca e louca. Troquei ideia contigo e reparei que cê não parou de olhar pra minha boca. Me diz o que você tá pensando, que se volta pensando na mesma coisa. Você me quer, mas eu já sei qual é. Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas, e quando volta do rolê vai fingir que tanto faz. Deitar